imaginadas encontrar um lugar pra mudar pra outra galáxia já. Melhor que sua casa, melhor que sua área. Numa viagem interplanetária, visitar novos mundos, tecnologias, sistemas integrados em rede, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Nas estrelas me abrigar, pois deve ser o único lugar onde não há guerras, violência, mas como provar? Somente indo lá. Entre nessa espaçonave que eu vou te levar. Vem comigo, não há perigo. Sei que o ser humano tem medo do desconhecido, mas pode acreditar que pior do que está não vai ficar, pois se ficar não terá mais vida. Nada pra se preocupar, tudo cinza, seco. Nem a água do mar vai restar. Um asteroide morto no espaço cósmico e na imensidão. Um ponto escuro no escuro, frio. Vamos sonhar com outro sistema, com o calor do sol, sem tantos problemas. Feche agora seus olhos e olhe para si. Imaginar as encontrar um lugar pra mudar pra outra galáxia. Melhor que sua casa, melhor que sua área. Numa viagem interplanetária, é. Imaginar se encontrar um lugar pra mudar pra outra galáxia. Uma junção espacial, um portal estabelecendo uma nova ordem mundial, onde todo mundo é igual, sem diferença racial, social, racional, mental. Um novo Gênesis, recriação, reciclagem, sintonia, melhoria da imagem, cultura, democracia. Sabe, as palavras nada valem se não podem ser ditas. Sabedoria, arma contra hipocrisia. No novo estágio da evolução humana, quem diria? Aquele que jogou a bomba em Hiroshima agora quer ser o dono do espaço? Impossível, veja os fatos. Um povo a 100 mil anos luz não pode ser colonizado. E é lá que queremos chegar. E é lá que podemos descansar em paz, sentado debaixo da árvore no parque, com os meninos correndo pra lá e pra cá. Deixa os meninos zoar. Criança dá o bom exemplo do que vale a vida, sem a parte bandida, egoísta, diabolicamente genocida. Feche agora seus olhos e olhe para si. Imaginar as encontrar um lugar pra mudar pra outra galáxia. Melhor que sua casa, melhor que sua área. Numa viagem interplanetária, é. Imaginar as encontrar um lugar pra mudar pra outra galáxia. Seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Mas não me deixe aqui nessa terra de poucos donos. Tô cansado, estressado, com tantas diferenças de um povo alienado, cada vez mais perto da destruição. Existe um vírus, biologicamente desenvolvido, independente financeiramente, inteligente, usa bem a mente, mas não o subconsciente. Se alaça na terra pelo ar, basta respirar e já começa o caminho do mal. Colapso neural, esquizofrenia. Tô no alto do edifício, tô querendo voltar. E a multidão lá embaixo torcendo pra eu pular. Meu povo, é lógico, sempre torce contra o bem-estar do próximo, já que não tem jeito, vou continuar a pisar em terra firme. Meu pensamento não é crime, não adianta, faço pela minha parte, não minha parte. No alto Veracruz ou no solo de Marte, há vários futuros possíveis, múltipla escolha. Tente a sorte, qual deles você escolhe? Imaginar as encontrar um lugar pra mudar pra outra galáxia. Melhor que sua casa, melhor que sua área. Numa viagem interplanetária, é. Melhor que sua casa, melhor que sua área. Numa viagem interplanetária. Imaginar se encontrar um lugar pra mudar pra outra galáxia. Melhor que sua casa, melhor que sua área. Melhor que sua casa, melhor que sua área. Melhor que sua casa, melhor que sua área.